Kyoko, na dispõe muito flow. Mesmo que o mundo se acabe, sei muito bem quem sou. Pra onde é que vou? De que lado eu estou? Os que me apoiaram, os que não disseram roupa. Quem não se apavorou, pega esta seixão dom. Os que me cresce da skin, nela mesmo que eu tô. Dia de pessoas da arena, agora de um só faço sem som. Fica escravo, canela fina e não esquerdo. Combatente da guerrilha com alma de vencedor. Onde os vermes não se cria, cresce, supera o criador. Passar de fase sem magia, vida longa, os dorobô. Não se curva o dia a dia, corre faz merecedor. Quem tu não tiver cumprido a missão, não acabou. Das canetas que explodiu, o rádio comunicador. Tá difícil, não reiniciar. Nas origens é na gol, no plantão a luz do dia pra brotar mais amor. Sem tanta simpatia na cadência da dor. E no céu a luz que guia, força no andor. Nas quebra quem alivia, brisa, brisa, né, de amor. Que se fosse, nunca ruía, maresia que cantou. No vale escuro sombrio, a voz que ecoou. Rap resgatando vida, fortifica os clamor. Pra uns é mais que brilho, sentimento inflamou. Pra nossa gente sofrida é o alívio do terror. Tá dada a missão cumprida, avisa, liga onde estou. Salve geral, salve geral. No terminal pra cá de esquina, a missão não acabou, não. Na missão com os irmãos, pra fazer rap do bom. 012 liga nós, envolvido na função. Quer testar, cê que sabe, tem vários na contenção. Na missão, de esquina bem de quebra com os irmãos. Traficando, rima, dando vida e inspiração. Elevando a autoestima pra que vibre o coração. E pra quem nos discrimina, que busque informação. Rap é religião, conspiração, demonstração. De que o povo organizado faz uma revolução. Indagação na incisão da ideologia dos irmãos. Pra que o povo brasileiro construa uma nação. Propagando o amor, resgatando o valor do povo sofredor. Que convive com a dor e na mão do feitor. Tem que chamar de senhor o patrão explorador. E o porco opressor, que trata o trabalhador. Diferente do doutor, te julga o inferior. Tendo bairro pela cor, tirando o de rancor, do pivete sonhador, que ao invés de jogador, vira o menor infrator. Sem plateia, fita séria, é o rap. Chega junto, submundo, onde a ideia prossegue. Sem apelo, pelo gelo, dó, de cotovelo, ligo maior. Número aqui, diz que joelho, junto os cap, os moleque, tá mais pra trás. 012, sem pose, fica que embaça os flash. Né, doce, né? Estica o chiclete, louco de tosse, chapa de dose, de estresse. De esquina em esquina, de esquina e DTPK. Tá ficando verso, me peço que pare pra escutar. Capitão do mapa, de fato, não pode nos parar. O rap não para, os caras chegando pra somar. Político e corrupto do púlpito, vamos derrubar. Linda Amazônia, é uma vergonha como está. Sentiu, citou a tática e eu vou executar. Parem essa porra agora, tá na hora de mudar. Na missão com os irmãos pra fazer rap do bom. 012 liga nós, envolvido na função. Quer prestar, cê que sabe, tem vários na contenção. Na missão com os irmãos pra fazer rap do bom. 012 liga nós, envolvido na função. Quer prestar, cê que sabe, tem vários na contenção. Daquele jeito, senti a brisa do mar. Máximo respeito do terminal pra cá. De esquina em esquina, tamo junto, rapaz.